pesadelo, não precisa ter medo. Meu punho é cerrado, rápido como o vento. Força e coragem na minha trajetória. Contagem regressiva, tá chegando a hora. Sede de vitória nesse exato momento. Quem me tirou vai sentir o meu peso. Tonelada de porrada vai ter que aguentar. Vai sentir no osso, sem tempo de pensar. Consequência da sequência que eu vou lidar. Se o mundo tá girando, não vai revidar. Quem fala passa mal, não consegue reagir. De tanto levar soco, nunca mais vai sorrir. Te jogo na lona, vou te derrubar. Um, dois, três, quero ver levantar. Você duvidou que eu iria chegar. O cinturão é meu, quero ver me tirar. Jogo na lona, vou te derrubar. Um, dois, três, quero ver levantar. Você duvidou que eu iria chegar. O cinturão é meu, quero ver me tirar. Pronto pro combate, eu vou até o fim. Não é vingança, é confiança que toma conta de mim. Lutei, cheguei no topo do bagulho. Agora falta pouco para conquistar o mundo. Não faço jogo sujo, apenas tenho coragem de bater de frente com a falsidade. Toma soco de direita, toma de esquerda. No primeiro round por nocaute, sua decadência. Sede de vitória nesse exato momento. Quem me tirou vai sentir o meu peso. Tonelada de porrada vai ter que aguentar. Vai sentir no osso, sem tempo de pensar. Consequência da sequência que eu vou lidar. Se o mundo tá girando, não vai revidar. Quem fala passa mal, não consegue reagir. De tanto levar soco, nunca mais vai sorrir. Te jogo na lona, vou te derrubar. Um, dois, três, quero ver levantar. Você duvidou que eu iria chegar. O cinturão é meu, quero ver me tirar. Jogo na lona, vou te derrubar. Um, dois, três, quero ver levantar. Você duvidou que eu iria chegar. O cinturão é meu, quero ver me tirar. Lona por dentro, nada te emociona. Mesmo na lona, isso não te impressiona. Amar as pessoas, esquecer as coisas. E mesmo assim, lembrar de onde eu vim. Olha focado, dente cerrado, punho fechado, esquerda, direita, jab, gancho cruzado. Sangue, saliva, dor e suor. Me guia na missão, senhor, vim dar o meu melhor. Quem tem determinação segue, não para. Segue em frente, cai, se levanta e não joga a toalha enquanto não suar o gongo. Encerrar a contagem, eu sigo em frente até por sangue nas bandagens. Deixa o round seguir, vem testar minha febre. Alma de leão dentro de um corpo de lebre. Quem bate esquece, quem vence um dia perde. O massacre começou, virei o jogo, agora reze. Te jogo na lona, vou te derrubar. Um, dois, três, quero ver levantar. Você duvidou que eu iria chegar. O cinturão é meu, quero ver me tirar. Jogo na lona, vou te derrubar. Um, dois, três, quero ver levantar. Você duvidou que eu iria chegar. O cinturão é meu, quero ver me tirar.